Capítulo 5. Mentiras em que as mulheres acreditam sobre prioridades. Querido diário, ufa, a vida tem sido um furacão. Não se passaram meses desde que tive a chance de sentar e colocar meus pensamentos no papel. Nós quase não temos tempo para respirar nesses dias. Os meninos são tão ativos, sinto que passo todo o meu tempo correndo atrás deles, juntando suas tralhas. É incrível a rapidez com que conseguem fazer tanta bagunça. Eles estão crescendo tão depressa, sairão de casa antes de nos darmos conta. Não quero perder a oportunidade, enquanto ainda são pequenos, de brincarmos juntos, de desfrutar da sua companhia e de lhes ensinar as coisas que realmente importam na vida. É tempo de colheita, que é sempre o período mais movimentado do ano para Adão. Não conseguimos nos ver muito nestes dias. Gostaria que tivéssemos mais tempo para sentar e conversar sobre nós, sobre as crianças, sobre nosso futuro. Com tanta atividade por aqui, não tive muito tempo para passear e conversar com Deus como costumava fazer. As coisas eram muito mais fáceis antes de termos filhos. Simplesmente não há horas suficientes em cada dia. Caio exausta na cama à noite e me levanto para ter a mesma rotina no dia seguinte e no seguinte. E no seguinte, vimos o que acreditamos ser as três áreas mais importantes e universais da mentira: em que acreditamos sobre Deus, mentira em que acreditamos sobre nós mesmos e em que acreditamos sobre o pecado. Em grande parte, elas determinam em que acreditamos sobre todo o resto. Se formos enganadas nestas áreas, há uma possibilidade muito maior de sermos enganadas em outras questões. Nos próximos capítulos, quero examinar uma série de áreas práticas nas quais muitas mulheres cristãs foram enganadas, começando com a questão de nossas prioridades. Um anúncio que vim pendurado em uma janela para mulheres há alguns anos revela algo sobre o fruto desse engano. Sou mulher, sou invencível, estou cansada. A expressão emprestada da música de Helen, vencedora do Grammy no início dos anos 1970, pretendia, sem dúvida, evocar um sorriso, mas ela também capta algo de uma das dificuldades na vida de cada mulher, a de saber como conciliar as muitas exigências e responsabilidades que acompanham cada época da vida. A maioria das mulheres que conheço não se sente invencível, pelo contrário. Muitas delas lutam com sentimentos de inadequação e insegurança, mas a maioria das mulheres que conheço está cansada. Muitas vezes sentem-se incapazes de administrar os diversos papéis que desempenham e equilibrar as diversas responsabilidades que carregam. Tais frustrações são alimentadas por uma série de mentiras que o inimigo plantou em nosso pensamento coletivo e pessoal. Mentiras como? Subtítulo. Não tenho tempo de fazer tudo o que tenho de fazer. Essa foi, de longe, a mentira número um com a qual as mulheres pesquisadas se identificaram. 70% das mulheres disseram que havia acreditado nessa mentira. Não fiquei surpresa com tais resultados. Afinal, se você pergunta a uma mulher hoje em dia, como você está? Provavelmente a resposta será um suspiro ou um resmungo, seguido de palavras como, estou tão cansada. Temos tantas coisas acontecendo em nossa família. Eu simplesmente não consigo fazer tudo o que tenho que fazer. Estou exausta. Na maior parte dos casos, acredito que as mulheres, e as mulheres cristãs não são exceção, sentem-se oprimidas pelo quanto têm de fazer e por quão pouco tempo têm para fazê-lo. Como resultado, muitas mulheres vivem esbaforidas, desgastadas e desencorajadas. Faz alguns anos, li que a mulher média tem atualmente o equivalente a 50 empregados em tempo integral, na forma de aparelhos e equipamentos modernos que economizam tempo. Esse número pode ou não ser preciso, mas certamente temos muitas conveniências disponíveis que eram desconhecidas das mulheres das gerações passadas. Imagine voltar aos dias em que não existiam máquinas de lavar roupa, micro-ondas, máquinas de lavar louça, secadoras ou carros, ou voltar ainda mais tempo atrás a uma época em que as pessoas nunca tinham ouvido falar de água encanada ou de eletricidade. Lembro-me de que, quando era criança, fui a uma exposição na Feira Mundial que tentava antever o estilo de vida do futuro. Dispositivos de alta tecnologia e eletrônicos realizavam todos os tipos de tarefas domésticas e diárias, deixando as pessoas livres para sentar e relaxar ou para usar seu tempo para coisas mais importantes. Bem, o futuro está aqui. Temos dispositivos e aparelhos com os quais nem mesmo as mentes mais criativas sonhavam quando eu era uma garotinha. Sendo assim, por que nossa vida é mais agitada e corrida do que nunca? Por que somos tão estressadas? Provavelmente há uma série de explicações. No entanto, uma das razões é que aceitamos a mentira de que não temos tempo para fazer tudo o que temos de fazer. O fato é que não temos mais ou menos tempo do que qualquer outro ser humano que já viveu. Ninguém, independentemente de sua posição ou de suas responsabilidades, já teve mais de 24 horas em um dia, 168 horas em uma semana, 52 semanas em um ano. De fato, o próprio Senhor Jesus recebeu apenas alguns poucos anos na Terra para realizar todo o plano da redenção. Isso sim é uma lista grande de coisas a fazer. No entanto, no final de sua vida, Jesus foi capaz de levantar os olhos para o Pai e dizer: "Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste." João 17:4. Acho isso realmente incrível. Raramente posso dizer no final do dia que concluí o trabalho que me propus a fazer nesse dia. Pelo contrário, frequentemente caio na cama à noite com uma longa lista mental das tarefas inacabadas que esperava ter feito e não fiz. Como foi possível Jesus terminar a obra de sua vida, especialmente em um período tão curto de tempo? Encontramos uma pista nas palavras de Jesus, uma poderosa verdade que nos liberta da escravidão da pressa e da frustração sobre tudo o que temos de fazer. Observe que obra Jesus completou nos 33 anos em que esteve aqui na Terra, completando a obra da qual me encarregaste. Esse é o segredo. Jesus não terminou tudo o que seus discípulos queriam que ele fizesse. Alguns deles estavam esperando que ele derrubasse o governo romano. Também não terminou tudo o que as multidões queriam que ele fizesse. Ainda havia pessoas que estavam doentes, solitárias ou morrendo. Mas terminou a obra que Deus lhe deu para fazer. Praticamente nunca há tempo suficiente para que eu faça tudo o que está na lista de coisas a fazer, que as pessoas elaboram para mim em um dia de 24 horas. Raramente há tempo para fazer tudo o que está em minha própria lista de coisas a fazer. Não posso me encontrar com cada pessoa que deseja um encontro, ligar para cada pessoa que deseja conversar, aconselhar cada pessoa que tem uma necessidade, realizar todos os projetos que as pessoas pensam que eu realizaria bem, ler todos os livros que gostaria de ler, passar o tempo que gostaria de passar com meus amigos e manter todos os quartos de minha casa apresentáveis para as visitas que recebo. Não é fisicamente possível. Que alívio perceber que não tenho de fazer todas essas coisas. A verdade é que tudo o que tenho de fazer é a obra que Deus atribuiu a mim. Como foi libertador para mim aceitar que há tempo para eu fazer tudo o que está na lista de coisas a fazer de Deus para meu dia, para minha semana e para minha vida. A frustração chega quando tento assumir responsabilidades que não estão na agenda dele para mim. Quando estabeleço minha própria agenda ou deixo que os outros determinem as prioridades para minha vida, em vez de parar para discernir o que é que Deus quer que eu faça, acabo enterrada sob pilhas de projetos e tarefas semi-acabados, mal feitos ou jamais iniciados. Vivo com culpa, frustração e pressa, em vez de desfrutar da vida bem organizada e pacífica que Ele planejou. É importante ter em mente que a lista de coisas a fazer de Deus para a minha vida não é igual à lista que ele tem para a vida de qualquer outra pessoa. Jesus disse: "Eu terminei a obra que me deste a fazer", não a obra que deu para que Pedro, João ou minha mãe fizesse. A obra que Deus definiu para eu realizar não é igual à que ele definiu para você, ou para meus amigos ou colegas de trabalho. O que Deus a chamou para fazer como mãe de três crianças não possui a mesma descrição de cargo que ele definiu para seu marido, para uma jovem solteira ou para uma mãe cujos filhos já saíram de casa. Além disso, há diferentes épocas em nossa vida, e as atribuições de Deus para mim em meus 40 anos de idade não são exatamente as mesmas que ele me deu quando adolescente, ou o que tem em mente para mim quando for idosa. A propósito, há outra mentira relacionada a essa na qual as mulheres de forma de nossa geração acreditaram. De certo modo, ela é o oposto da mentira de que não temos tempo suficiente para fazer tudo o que devemos fazer. É a mentira de que eu posso fazer tudo, de que eu deveria ser capaz de ser uma esposa e uma mãe ideal, manter minha casa limpa e organizada, preparar refeições saudáveis para minha família, ser ativa na escola dos meus filhos, em minha igreja, na comunidade, permanecer em forma, estar informada sobre os acontecimentos mais recentes e ter um emprego em período integral fora de casa. As mulheres que subconscientemente acreditam que devem ser capazes de realizar todos esses papéis tendem a ficar exaustas e sobrecarregadas devido a todas as demandas de seu tempo. A verdade é que nenhuma mulher pode realizar todos esses papéis de forma efetiva, mas cedo ou mais tarde, algo ou alguém vai sofrer. A frustração é o único resultado de tentar dar conta das responsabilidades que Deus não pretendeu que tivéssemos. Liberdade, alegria e capacidade de dar muitos frutos vem quando buscamos determinar as prioridades de Deus para cada época da vida e nos empenhamos em cumprir essas prioridades no poder do Espírito, percebendo que Ele proporcionou o tempo e a habilidade necessários para fazermos tudo o que nos chamou para fazer. Os depoimentos a seguir ilustram como as mentiras de Satanás sobre as prioridades e o tempo nos colocam em cativeiro e como a verdade tem o poder de nos libertar. Sentia-me culpada por não ser capaz de ajudar todas aquelas causas de bons cristãos. Nunca sentia que estava conseguindo fazer bem alguma coisa. Que alívio foi entender que há tempo suficiente para fazer tudo o que Deus quer que eu faça. Em muitos dias, quando sinto que estou ficando estressada, repito essa verdade diversas vezes. Simplesmente dizer a verdade já ajuda a me acalmar. Agora os dias parecem não passar tão depressa e posso realmente viver o momento e não controlada pelo relógio. Acreditei na mentira de que não tenho tempo para fazer tudo. Não estava cumprindo minhas responsabilidades adequadamente e experimentava um sentimento de angústia e de falta de esperança, porque minha casa estava sempre bagunçada e meus filhos se comportavam mal. Uma vez que percebi que tenho tempo suficiente para fazer o que Deus me deu para fazer, tive de admitir que estava tentando fazer coisas que Ele não havia atribuído a mim. Estou começando o processo de remover coisas da minha vida, conforme vou descobrindo o que não pertence a ela e encontrando aquilo que posso delegar. Também estou aprendendo a me comunicar com meu marido para que ele me liberte de coisas com as quais não se preocupa e seja claro sobre aquelas com que se preocupa. Esse não é um processo fácil. Mas já simplifiquei um bocado de coisas até agora. Espero ganhar forças conforme continuo, até que minha vida esteja sob controle e eu seja livre para fazer o que Deus me deu para fazer. Isso só está acontecendo com a orientação e a graça do Senhor. Eu acreditava que era meu dever servir sempre que a igreja precisasse de mim. Se via algo que precisava ser feito, eu tinha de fazê-lo. Como resultado, estava sobrecarregada, fazendo alguma coisa na igreja quase todos os dias da semana. Estava fazendo tudo porque tinha de fazer, e não porque queria. Não encontrava ninguém para ajudar porque não pedia a ninguém que trabalhasse em algo tão arduamente quanto eu. Sentia que era a única que podia fazer todas as coisas que fazia. Quando finalmente fiquei esgotada, meu pastor foi capaz de me ajudar a ver que eu não tenho de fazer tudo, somente as coisas que o Pai me deu para fazer. Continuo tendo algumas atividades, mas apenas aquelas que sei que são o que Deus quer que eu faça. Aprendi a dizer não quando sei que não se trata de algo que Deus está me chamando para fazer. Nada do que eu estava fazendo era ruim, só não era o que Deus queria que eu fizesse. Ao executar tais tarefas, estava deixando de lado aquilo que ele estava me chamando a fazer e ser. Deus me libertou da escravidão de ter muitas ocupações para me permitir ser realmente sua serva. Já não procuro por oportunidades para servir, mas busco a Deus como sua serva, pronta para ir aonde quer que Ele queira. Subtítulo: Consigo viver sem um tempo consistente com a palavra e a oração. Ao contrário da mentira que acabamos de considerar, poucas mulheres cristãs conseguiriam dizer esta mentira em voz alta. No entanto, quase 48% das mulheres que responderam à nossa pesquisa admitiram que acreditaram nela. Na verdade, essa mentira em particular se classificou como número 4 em frequência. A essência da mentira de Satanás é que podemos viver nossa vida independentemente de Deus. Não importa para o inimigo se acreditamos em Deus, se somos doutrinariamente ortodoxas ou se enchemos nossas agendas com um monte de atividades espirituais, desde que ele possa nos levar a viver de forma independente, em vez de viver na dependência consciente do poder do Espírito Santo. Se ele conseguir nos levar a tentar viver a vida cristã, entre aspas, sem cultivar um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, ele sabe que seremos espiritualmente impotentes e derrotadas. Se ele conseguir nos levar a fazer muitas coisas para Deus, entre aspas, sem conscientemente buscar a vontade de Deus por meio de sua palavra e da oração, podemos agitar muita poeira religiosa, mas não vamos causar nenhum dano real ao reino de Satanás. Se ele conseguir nos levar a agir com base em nossos próprios pensamentos e ideias, em vez de procurar a sabedoria que vem de Deus, ele sabe que acabaremos sendo sugadas para o modo destrutivo de pensar do mundo. Yevich compartilhou o impacto que essa mentira exerceu em sua vida. Quando passo um tempo na palavra e oração, minha vida diária parece fluir suavemente, mesmo com três crianças menores de 5 anos. Mas então fico satisfeita comigo mesma, penso que mulher maravilhosa eu sou e paro de fazer disso uma prioridade. Antes que me dê conta, minha vida está um caos. Estou gritando com meus filhos e à beira do abuso infantil, tentando descobrir como acabei assim. E o que posso fazer para corrigir isso? Infelizmente, levo um tempo para perceber que não consigo, que preciso de Deus. As mentiras de Satanás fluem sutilmente e, se não estou na palavra, começo a acreditar nelas. Satanás sabe que, se conseguirmos fazer viver de forma independente da palavra de Deus, nos tornaremos mais vulneráveis à mentira em todas as áreas de nossa vida. 6 vezes no Antigo Testamento ouvimos que Davi consultou o Senhor. 1 Samuel 23, 2 a 4, 1 Samuel 38, 2 Samuel 2, 1, 2 Samuel 5, 19 e 23. Ele sabia que não era nada distante de Deus, que não poderia viver sem o Senhor. De fato, a primeira coisa que fazia todas as manhãs, antes de se voltar para os negócios do dia, era voltar seu coração para o Senhor em oração. Ó Senhor, de manhã ouves minha voz. De manhã te apresento minha oração e fico aguardando. Levanto-me antes do amanhecer e clamo. Aguardo tuas palavras com esperança. Salmos 5, 3, Salmos 119, 147. Conheço o grande valor e a importância de passar tempo a sós com Deus em sua palavra e em oração a cada dia. Até escrevi um livro sobre o assunto. Porém, muito frequentemente volto minha atenção para os detalhes e as tarefas do dia sem primeiro dedicar o tempo adequado para consultar o Senhor. Quando faço isso, o que estou realmente dizendo, embora eu nunca diga isso realmente, é que posso lidar com o dia sozinha, independentemente da presença, da sabedoria e da graça de Deus. Estou dizendo que posso fazer meu trabalho, cuidar da minha casa, lidar com os meus relacionamentos e com minhas circunstâncias sem Ele. Esse espírito independente e autossuficiente é uma expressão de orgulho. A Bíblia ensina: Deus se opõe aos arrogantes. Tiago 4, 6. Se eu caminhar no orgulho, devo estar preparada para a resistência de Deus contra mim e contra meus esforços. Às vezes, tenho a sensação de que Deus está dizendo para mim: Você deseja lidar com este dia sozinha? Vá em frente. O resultado? Na melhor das hipóteses, um dia vazio e inútil, vivido sozinha e dedicado a mim mesma. Na pior das hipóteses, que bagunça acabo fazendo com as coisas. Por outro lado, Deus dá graças aos humildes. Quando começo o dia me rebaixando e reconhecendo que não consigo fazer as coisas sozinha, que eu preciso dele, posso contar com a capacitação de Deus para me conduzir ao longo do dia. A verdade é que, sem habitar nele, viver em união constante e consciente com ele, na dependência dele, não consigo fazer nada de valor espiritual ou eterno. Sim, posso executar muitas atividades e tomar várias decisões, mas vou acabar não tendo nada de real valor para apresentar pela minha vida. A verdade é que é impossível para mim ser a mulher que ele quer que eu seja sem passar um tempo consciente cultivando um relacionamento com ele na palavra e na oração. Subtítulo: Uma carreira fora de casa é mais valiosa e gratificante do que ser esposa e mãe. Meio século atrás, um punhado de mulheres determinadas começou a trabalhar para alcançar uma revolução filosófica e cultural, convencidas de que as mulheres precisavam se livrar das algemas da opressão masculina. Elas escreveram livros, publicaram artigos, ministraram cursos universitários, marcharam nas ruas, fizeram lobby no Congresso e, de inúmeras formas, conseguiram capturar a mente e o coração de milhões de mulheres. Elas redefiniram o que significa ser mulher e jogaram fora pontos de vista amplamente aceitos acerca das prioridades de uma mulher e sua missão na vida. Conceitos como virtude, castidade, discrição, domesticidade, submissão e modéstia foram amplamente eliminados do nosso vocabulário e substituídos por escolha, divórcio, infidelidade e estilos de vida unissex. As filhas e netas dessa geração nunca conheceram outra forma de pensar. Um dos objetivos e efeitos mais devastadores dessa nova visão da feminilidade foi o de menosprezar o casamento e a maternidade e de tirar as mulheres, física e emocionalmente, de casa, introduzindo-as no mercado de trabalho. A doutora Dorothy Patterson observa: As mulheres foram libertas radicalmente da liberdade genuína que gozavam há séculos de cuidar da casa, educar as crianças e buscar a criatividade pessoal. Elas sofreram uma lavagem cerebral a fim de acreditar que a ausência de uma ocupação definida, como folha de pagamento, escraviza a mulher ao tédio, ao fracasso e à prisão dentro das fronteiras do lar. As estatísticas indicam que a diferença entre os sexos diminui drasticamente no que se refere a práticas de contratação, escalas salariais e oportunidades educacionais. Resultados que as ativistas trabalharam duro e por muito tempo para alcançar. Porém, e quantas consequências não intencionais dessa liberdade recém-descoberta? Quem esperava que teríamos de conviver com coisas como a pressão colocada sobre as mulheres por seus pares para que façam mais do que ser apenas esposa e mãe, o status de dona de casa sendo desvalorizado para algo menos do que o de um escravo, milhões de crianças e bebês sendo deixados em creches antes do amanhecer e sendo buscados após o anoitecer, milhões de crianças voltando da escola para casas vazias ou sendo enviadas para programas de cuidados infantis após o horário de aula, mães dedicando o melhor de seu tempo e de sua energia para outras pessoas que não seus maridos e filhos, o que as deixa permanentemente exaustas e nervosas, famílias que raramente têm uma refeição todos os dias, crianças que sobrevivem de comida congelada e de refeições fast food ingeridas no carro, envolvimentos emocionais e físicos provocados pela situação de mulheres casadas que passam mais tempo com homens no ambiente de trabalho do que com o próprio marido, mulheres ganhando independência financeira suficiente para libertá-las a deixar seus maridos, mulheres sendo expostas dia após dia à linguagem grosseira insinuações e assédio sexual no local de trabalho, mulheres que não têm tempo nem energia para cultivar o relacionamento próximo com seus filhos e que acabam permanentemente afastadas deles depois que crescem, crianças que passam inúmeras horas entretidas por vídeos, TV, jogos eletrônicos e computadores, crianças inadequadamente supervisionadas, sendo expostas e atraídas à pornografia, ao álcool, às drogas, ao sexo e à violência, pais idosos tendo de ser colocados em instituições porque suas filhas e noras trabalham em tempo integral e não podem cuidar deles. Ao determinar nossas prioridades como mulheres cristãs, devemos primeiro perguntar: por que Deus fez as mulheres? Quais são o propósito e a missão dele para a nossa vida? A palavra de Deus fornece às mulheres de todas as gerações e culturas a verdade sobre o propósito pelo qual fomos criadas e sobre nosso papel e vocação principais. Quando abraçamos a verdade e estabelecemos nossas prioridades e agendas em torno dela, experimentamos a verdadeira libertação. Em Gênesis 2:18, encontramos a primeira e mais clara afirmação sobre por que Deus criou a mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. É isso aí. Deus criou a mulher para ser a ajudante do homem, para completá-lo, para ser adequada às suas necessidades. Sua vida devia se centrar na dele, não a dele na dela. Ela foi feita do homem, para o homem e dada como presente de Deus ao homem. O relacionamento com seu marido era a primeira e principal esfera na qual ela devia agir e servir. O marido era responsável por trabalhar para sustentar suas necessidades materiais. Ela devia ser sua ajudante e companheira em refletir a imagem de Deus, tendo domínio sobre a terra e reproduzindo uma descendência piedosa. Juntos, eles povoariam a terra com futuras gerações de homens e mulheres que amariam a Deus e procurariam cumprir seus propósitos no mundo. A mulher foi exclusivamente projetada e equipada fisiológica, emocional, mental e espiritualmente por seu Criador para ser portadora e provedora da vida. De uma infinidade de maneiras, ela foi dotada com a capacidade de dar vida, beleza, riqueza, plenitude, graça e alegria para a unidade familiar. Não há melhor maneira de medir o valor ou o sucesso de uma mulher do que medindo sua atuação como o coração da casa e da família. Em sua primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo enunciou várias coisas que tinham de ser verdade a respeito das viúvas antes que elas tivessem o direito de receber os cuidados da igreja. Nessa lista, encontramos uma descrição do cargo das mulheres devotas em cada época da vida. Paulo honrou as mulheres mais velhas, cujas vidas se centravam em seus lares e que se doavam para servir e ministrar às necessidades dos outros. As qualificações que Paulo listou devem ser importantes na lista de prioridade de toda mulher cristã. Deve ser inscrita na relação das viúvas somente aquela que tenha sido mulher de um só marido, cujas boas obras possam lhe servir de bom testemunho, tais como se criou filhos, se exerceu hospitalidade, se lavou humildemente os pés dos santos, se socorreu os atribulados e se praticou todo tipo de boa obra. 1 Timóteo 5, 9 a 10. Obviamente, Paulo estava abordando as mulheres que haviam se casado, de acordo com a perspectiva bíblica de que o casamento é norma de Deus para a maioria das mulheres. No entanto, de acordo com 1 Coríntios 7, 32 a 35, as mulheres que não são casadas ainda são chamadas a ser donas de casa, embora em um sentido diferente. Elas devem dedicar suas energias e esforços para a construção da família da fé. Devem viver vidas altruístas, que não giram em torno de seus próprios interesses e aspirações, mas em torno de Cristo e de seu reino. A Bíblia deixa claro que a vida e o ministério de uma mulher casada devem ser centrados em sua casa. Isso não quer dizer que seja necessariamente errado uma esposa e mãe ter um emprego fora de casa, a não ser que esse trabalho, de alguma forma, diminua sua eficiência do cumprimento da vocação primária em casa. Além disso, é importante que as mulheres avaliem seu motivo ou seus motivos para trabalhar fora de casa e identifique qualquer mentira por trás dessas razões. Por exemplo, é amplamente aceito hoje em dia que uma família simples não consegue viver sem duas rendas. É verdade que um dos resultados infelizes da Revolução Feminista é que nossa economia se tornou dependente de famílias com duas rendas. No entanto, isso não significa necessariamente que as famílias não consigam sobreviver com uma renda. A verdade é que Deus deu ao homem a responsabilidade primária de ser o ganha-pão para sua esposa e seus filhos. O inimigo se assegurou de que se tornasse extremamente difícil viver dessa maneira, mas é sempre possível viver de acordo com a verdade, se assim o desejamos. Tenho vários amigos próximos que têm 6, 7, 8 e 9 filhos e escolheram que a mãe ficasse em casa com as crianças. Não, não é fácil. Eles não têm um monte de coisas materiais que muitas pessoas consideram necessários hoje. Sim, eles fazem sacrifícios, em certo sentido, mas os sacrifícios empalidecem diante do que estão ganhando em troca. Em praticamente todos os casos, essas famílias são satisfeitas e alegres, elas têm uma noção melhor dos valores e das coisas que realmente importam do que muitas famílias com duas rendas, elas aprenderam a orar e confiar em Deus para tudo, do pão de cada dia à mensalidade da faculdade. Os pais sabem onde seus filhos estão e são capazes de monitorar e dirigir suas atividades. Os pais e as crianças têm relações estreitas e amorosas uns com os outros. Os membros da família são ativamente envolvidos em servir aos outros de forma prática, ao passo que muitas famílias em que os pais trabalham fora de casa não têm tempo ou energia para isso. Agora me diga, quem está realmente se sacrificando? Até mesmo mulheres não cristãs reconhecem a tensão que é criada quando a mulher tenta conciliar carreira e família. Em uma entrevista, a atriz Catherine disse: "Não estou certo de que alguma mulher consiga ser bem-sucedida em seguir uma carreira e ser mãe ao mesmo tempo. O problema com as mulheres de hoje é que elas querem tudo, mas ninguém pode ter tudo." Outra atriz, Joanne, concorda: "Minha carreira sofreu por causa dos meus filhos, e eles sofreram por causa dela. Tenho ficado dividida e não venho sendo capaz de atuar plenamente em nenhuma das duas áreas. Não conheço nenhuma pessoa que faça ambas as coisas com sucesso, e conheço um monte de mães que trabalham. Em um mundo decaído, percebo que há algumas situações em que o ideal, ideal entre aspas, pode não ser possível. No entanto, realidades tais como a prevalência do divórcio e de mães solteiras não deveriam nos fazer abrir mão do ideal. Elas deveriam nos tornar mais conscientes da vantagem do caminho de Deus. Devemos resistir a ceder à cultura. Afinal, é a cultura de mães que trabalham, pelo menos em parte, que trouxe um aumento na taxa de divórcio. Mais mães solteiras, mais casos extraconjugais, mais mulheres na dependência da seguridade social, mais violência por parte de adolescentes e mais mulheres estressadas, reprimidas e exaustas. Como Dorothy lembra às mulheres, a verdade é que muitos empregos perfeitos podem ir e vir durante os anos de formação da criança, mas somente um realmente nunca voltará novamente. O trabalho de criar seus próprios filhos e de lhes dar a oportunidade cada vez mais rara de crescer em casa. Subtítulo: Retratos na geladeira. Minha geladeira é um mural de retratos de amigos meus e de suas famílias. Inseridas em molduras de acrílico com ímãs atrás, as fotos cobrem quase todos os centímetros quadrados de espaço disponível. As cerca de 90 famílias representadas têm, no total, mais ou menos 300 filhos, para não mencionar as dezenas de netos. Recentemente, passei algumas horas em um ritual anual de substituir fotos antigas pelas novas que haviam sido enviadas para mim na época do Natal. Quando todas as fotos novas estavam no lugar, sentei-me para observar o grande retrato. Rememorei algumas das principais situações pelas quais aquelas famílias haviam passado ao longo do ano anterior. Oito tinham sido abençoadas com o nascimento de um novo bebê, pelo menos sete ganharam um neto, sete tiveram o casamento de um filho ou de uma filha, 15 haviam se mudado, seis tinham feito ou estavam no processo de fazer uma mudança profissional. Quase todos os rostos naquelas fotos estão sorrindo, mas, por trás de algumas daquelas poses quase perfeitas, sei que há mais coisas. Várias pessoas já confessaram que a condição física ou espiritual de membros específicos da família é um fardo. Três enterraram recentemente um membro de sua família imediata. Um casal está no meio de um divórcio litigioso. Enquanto refletia a respeito da cena diante de mim, fiquei impressionada com a maravilha e a importância da família para o bem e para o mal. A família está no coração do que realmente importa para todos nós. Se as coisas não estão bem em casa, todas as outras áreas da vida são afetadas. Olhei para aquelas dezenas de mulheres sentadas como galinhas cercadas por sua ninhada de filhotes. E senti uma enorme sensação de gratidão pela disposição daquelas mulheres em ser doadoras e geradoras da vida. Em meio a todas aquelas fotos, colei um adesivo com a frase: Vida, que bela escolha! Essas mulheres escolheram a vida por terem tido filhos, algo que só uma mulher pode fazer, eu acrescentaria. E então escolhendo a vida, e estão escolhendo a vida todos os dias. A cada refeição que preparam, a cada pilha de roupa suja que lavam, a cada ida ao supermercado, à escola, ao dentista, às aulas de piano, ao treino de futebol ou à loja de calçados, a cada joelho arranhado em que fazem curativos, a cada palavra de encorajamento que dizem, a cada hora da noite que passam ninando na criança doente ou assustada, a cada disputa que arbitram. A cada momento que passam brincando com Lego, pintando, ajudando com problemas de matemática, lendo uma história da Bíblia ou ouvindo um marido ou um filho descrever seu dia. A cada momento que passam intercedendo para o crescimento espiritual e a proteção de sua família. Dia após dia, elas estão construindo uma casa, sendo doadoras da vida, estabelecendo uma base e construindo um memorial que vai sobreviver para gerações vindouras. Elas estão honrando o seu Criador da melhor forma possível.